deixa-me só desligar isto, para não sermos incomodados. Muito bem. Pronto, bem-vindos a mais um episódio do podcast XGLR Legado. Esta vez, como convidado, é o Rui Xará, um nome bastante conhecido no meio, mas se calhar não tanto no público em geral no país, se calhar mais do Porto para baixo, não tanto. Sim, mas talvez no público consumidor de comédia, no público não consumidor de comédia, como nunca fui muito mainstream, nem nunca estive ligado a nenhuma televisão, a nenhuma rádio, acaba por passar um bocadinho mais ao lado. Mas quem consome comédia, tenho verificado ao longo dos anos que me conhece. Sim. Tu estás em Lisboa, por uma razão, que foi o Noja Live. Exatamente. Como é que correu? Correu excelentemente, a começar pelo grande motivo que eram os Pearl Jam, não é? Mesmo antes de saber que viria ao festival, já tinha comprado bilhete, porque sou fã da banda. E depois, por causa da parte pessoal também, correu muito bem, que é sempre agradável num festival. Porque os festivais são sítios muito diferentes, como deves imaginar, claro. E nem sempre aparentemente adequados para fazer stand-up ou para haver comédia, mas o palco comédia do Noza Live é uma prova do contrário do que eu acabei de dizer, porque aquilo fica sempre cheio, seja quem for o comediante, umas vezes mais, outras vezes menos, obviamente que os nomes têm peso, mas corre muito bem. O terceiro motivo pelo qual adorei o festival, pronto, além da parte de ter ficado muito bem instalado, desta vez fiz as coisas assim um bocadinho à burguês, fiquei num hotel com uma piscininha e tal. Mais portanto, organizado. Foi, sabes aquela velha história do comunista aos 20 anos, burguês aos 40? Sim. Pronto, é um bocado por aí. Isso. Mas sobretudo porque vi um concerto, fiquei muito surpreendido, ainda por cima sou amigo de alguns dos gajos, e que achei verdadeiramente maravilhoso, que foi o regresso dos Blasted Mechanism, que os gajos têm um álbum novo, que não foi lançado, okay. E lançaram-no lá. E eu adorei aquilo. Achei mesmo que foi das melhores coisas que vi no Alive. Além do regresso de Kalashnikov, pois, como é que isso e do Cebola Mole. Foi épico. Foram os dois excelentes. Foram os dois excelentes. Talvez o de Kalashnikov com um bocadinho mais de impacto. Talvez por tantos anos que eles não faziam nada, não é? Okay. Há 11 anos, se não me engano. Os Cebola ainda foram fazendo algumas coisas. Mas praticamente também, se calhar. Sim. E quando o Filipe e o Eduardo atuam, está sempre um bocadinho presente a onda de Cebola Mole, não é? Claro que sim. Agora o Gel nunca mais fez nada com Kalashnikov, e aquele gajo é um animal de palco, é impressionante. No teu dia, eu reparei que havia um espetáculo de comédia que foi do Manuel Cardoso e do Geirinhas. Sim. Como é que foi esse espetáculo? Eu só assisti aos últimos 5 minutos, porque havia algum concerto, vi que estava completamente cheio. E nos 5 minutos que eu demorei a chegar até tentar ir ter até ao backstage, ouvi gargalhadas profundas de muita gente. Agora era um ambiente muito teenager e jovem. Se calhar do completamente ambiente, diferente. Completamente diferente. Sim. Foram especificamente para ver aquilo. Sim. No Porto também há um festival que é o Maior Marés Vivas, que tem um palco comédia. Sim. Qual foi a diferença que tu viste do palco comédia do Marés Vivas para este? Para começar, a dimensão, não é? Okay. O palco comédia do Marés Vivas tem. Provavelmente um quinto ou um sexto da capacidade. Não se fazia ideia. Sim. Embora todo o festival é mais pequeno, portanto está adequado à sua dimensão. Isto foi claro. Quando eu atuei há 2 anos atrás. Não fui lá o ano passado e este ano também não irei. Mas a grande diferença é essa, e apesar disso, consegues sentir um bocadinho mais de calor do que consegues, por exemplo, num festival como o Alive. Mas isso tem a ver com a maneira de ser. É mais aconchegador, por assim. E tem a ver com a mentalidade do público do Norte. Do Norte. É mais efusivo para o bem e para o mal, quando gostam e quando não gostam, percebes? Claro que sim. Eu, por acaso, ia tocar nisso, porque. Havia muita gente do Norte a assistir, mas não eram suficientes para ter um peso. Claro. Que apagasse a generalidade do país que estava representada. Claro que sim. Vou pegar numa citação do Dário Guerreiro, uhum. Que no podcast com o Manuel Sorinha, que falámos há pouco, uhum. Disse que se tivesse que sair de Portimão para ir fazer comédia para algum lado, nunca vinha para a capital, nunca viria para a capital, mas sim para o Porto. Uhum. Tu és da mesma opinião? Diria eu. Se tu queres fazer stand-up só, sim. Se queres ganhar dinheiro e ter visibilidade, não. Ok. Porque, ou melhor, ganhar mais dinheiro. Porque a grande diferença é que no Porto tu tens bares que apostam em stand-up e que pagam cachês, que é uma coisa que quase não acontece em Lisboa. Sim. Por outro lado, não tens um circuito tão forte de venda de bilhetes. Okay. Portanto, quando tens algum renome, compensa-te viver mais no circuito. Estou a falar agora apenas economicamente. Sim. Agora, eu como conheço muito bem o Dário e sei que ele é um amante da arte como eu, percebo que o que ele quer dizer é, se ele quisesse fazer stand-up, ou seja, se ele quisesse atuar com frequência, que iria para o Porto, porque isso de facto, não é estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas, claro. mas a grande maior parte das casas que fazem stand-up, de alguma forma estou ligado a elas, ou comecei e dei a ideia, ou sou ainda eu que faço a gestão das noites de stand-up. Para teres uma ideia, são à volta de 16 ou 17 bares que eu faço a gestão no Grande Porto, no Porto e arredores. Isto vai até Braga, Famalicão, etc. Por aí, à volta da cidade. Portanto, é muita coisa, é um circuito, não são comedy clubs, certo. São bares que funcionam que têm, como... Que têm noites de comédia específicas. Exato. O que é que tu achas que falta a Lisboa para ter isso? Tendo em conta que... Eu para te responder a isso, teria que viver cá... Não é? E perceber um meio mesmo. Epá, Lisboa é a capital e a capital é. E ainda por cima nós somos um país pequeno e macrocéfalo. Portanto, se em Lisboa está tudo, tu em Lisboa sais e encontras os produtores, os técnicos, claro, encontras toda a gente, é muito mais fácil pôres em andamento e depois teres o apoio de uma televisão, uma rádio, um jornal, se viveres aqui em Lisboa do que no Porto. Okay. Isso é uma realidade. Nós lá em cima temos que nos esforçar muito mais para nos mostrarmos. Isso é algo, mas isso não é só aqui, não é? Eu acredito que até nos Estados Unidos isso aconteça, claro. Com duas cidades aglutinadoras, não é? Que é Nova York e Los Angeles. Noutra dimensão, não é? Completamente. Mas pronto, acabou agora. Agora, pá, não sei, se calhar sabes que é uma cidade massacrada, Lisboa, não é? Tu vives cá, sim. Compreendes o que eu quero dizer, as pessoas, toda a gente quer algo de alguém. E há faz muita com coisa muitas... a acontecer ao mesmo tempo. Obviamente. Isso faz, provavelmente, com que os bares se retraiam um bocado. Já têm tantos custos. Tem provavelmente arriscado. A oferta é tão grande que não há garantia de que o teres uma noite de stand-up é uma mais-valia tão grande. Claro, estou a perceber. Porque tu ao lado tens 3 ou 4 teatros, ou 5, e depois tens um concerto. Apesar de não ser uma megalópole como Londres, em Lisboa... estão sempre a acontecer, no Porto também, mas numa dimensão muito menor, não é? Deixa-me só dizer também, a maior parte dos bares que eu faço são à volta do Porto. Na cidade só faço um. É uma pergunta que eu tenho a fazer, que é... eu fui raramente ao Porto ver comédia, e a ideia que me dá é que no centro da cidade não há muitos sítios. É de Santo Tirso, como disseste há pouco, Braga... Não, no centro da cidade há 2 ou 3, mas também não convém haver mais, porque senão depois também começas a lutar. Eu só faço um comedy club na cidade do Porto, okay. E não faço mais nenhum, porque entendo que não... Não justifica. Ainda por cima, uma noite semanal, okay. Vai estar a dar um tiro no próprio pé, de alguma forma. Okay. E depois tens que manter algum espaço, obviamente, para os trabalhos que já estão acabados serem mostrados nos teatros. Claro, porque esse espaço que eu tenho no Porto é para funcionar como comedy club no sentido experimental do termo, estás a perceber? Sim. Ao passo que outros na periferia não, tu vais e mostras o teu trabalho e está feito. E há cachê já mais. Está tudo mais estruturado, diria assim. Sim. Muito bem. O que, puxando um bocadinho atrás sobre Lisboa e Porto, eu noto que em Lisboa as pessoas, quando vão ver comédia, vão ver um artista. Uhum. Eu vou ver o Franco Bastos, eu vou ver o Salvador Martinho, eu vou ver alguém. No Porto a mentalidade também é assim, ou há a mentalidade que existe lá fora, que é, eu vou ver uma noite de comédia, seja quem for, que estiver a atuar? Claro. Felizmente acontece mais essa segunda hipótese, mas nenhuma cidade está incólume ao apelo da fama. Claro. E é óbvio que quando nomes mais conhecidos, sejam de Lisboa, sejam do Porto, fazem alguma coisa num teatro ou mesmo num bar... É normal que arrastem massas. Arrasta mais gente e as pessoas vão ver aquela figura. Mas há um circuito, que é o tal que eu te falei, que está montado. Eu dou-te um exemplo de uma casa que é o Cru em Famalicão, que para mim é o melhor comedy club do país, não é por ter sido eu a... É a casa que melhor funciona como comedy club quando é clube de comédia de 15 em 15 dias. E as pessoas vão independentemente do nome. Não quer dizer que não haja ali uma flutuaçãozinha ou outra, quando há nomes que são mais apelativos. Mas, de uma maneira geral, as pessoas saem. Mas eu acho que isso se enquadra. E agora vou dizer uma coisa que não sei se alguma vez disse em alguma entrevista, embora já o tenha dito sem qualquer tipo de pruridos, entre amigos. Sim. E mesmo a falar com produtores. Ainda este fim de semana, no Alive, disse isso à Patrícia Boura, a mulher do Gel, da Fundação do Gil, e penso que estava mais alguém ao lado. Já não me lembro. Foi um fim de semana um bocado intenso. Mas que é uma coisa que eu acho... Elas estavam a falar do facto de, no humor negro, às vezes haver comediantes, sobretudo ou maiormente de Lisboa, que abusam do humor negro especificamente para um indivíduo. Okay. Ou seja, fala-se muito daquela pessoa. E eu estava-lhes a dizer que isso não é só no humor negro, isso é uma coisa que acontece desde sempre. Se me pedissem numa frase só como é que distingues o humor que se faz do Porto, do humor que se faz em Lisboa, e estou a falar especificamente do Porto, claro, e de Lisboa. Quando digo Porto, é grande Porto, ok? Estou a incluir o Seabra, que saiu do Porto para Braga, e eu que vim de Braga para o Porto, fizemos o percurso inverso, mas é o Porto, é o centro aglutinador. Eu diria que em Lisboa se faz humor sobre pessoas e no Porto se faz humor sobre assuntos. Percebes, okay, o que eu quero dizer? Sim. Não significa, e eu faço, que não tenha piadas específicas sobre, claro, um indivíduo. Claro, mas de uma maneira geral, em Lisboa há muito a cena do atacar aquela pessoa ou da expô-la, e no Porto mais a cena de se falar de assuntos, de temas genéricos, ok? Claro. Agora, eu acho que isso é ancestral, sabes, João? Eu acho que isso vem de uma merda que vocês tinham e nós não, que se chama a corte. Ah, ok. E a corte é o, por assim dizer, o salão de baile da maldicência, não é? E isso, quer queiramos, quer não, provavelmente fica enraizado. Sim, a história. E eu acredito que isso. Sim, eu acredito que isso. Gerações e gerações. Sim, acredito que isso tem alguma influência, como também acho que no Porto há um certo sentimento, e no futebol às vezes isso é nítido, embora eles não tenham necessidade, mas é nítido, de um certo complexo de inferioridade. Que acontece sempre nas segundas cidades dos países. Certo. Acontece em Barcelona, acontece em Manchester, acontece em Milão e Turim, portanto, estás a perceber? E sobretudo quando por algum motivo as pessoas dessa cidade acham que têm até motivos de mais valor do que a capital. Ok. Pá, a corte é uma merda que nós fomos uma monarquia durante demasiados anos. Sim, não é? Temos e ainda hoje em dia somos uma democracia que funciona um bocado como as cortes, não é? Porque de alguma forma sim. As famílias também, não é? Que mandam. Muito bem. No, as tuas noites são constantes, isto é, quando vais para uma casa fazes noites regulares ou são temporadas? Onde és tu que convidas comediantes? Sim. Tu aproveitas essas noites para escrever constantemente, para a noite seguinte, ou focas no crowd work? Depende. Se for no Comedy Club, como no Cruto, procuro sempre. Aliás, é onde testo, foi onde fui montando o solo novo que vai agora estrear em outubro, que já experimentei noutros sítios, mas foi lá que eu fui montando, bit a bit. E aí é mais experimental. Nos tais espaços, nos bares onde pagam cachê e vai um convidado especial, normalmente só faço o que vocês chamam crowd work, que eu acho que é fácil dizer interação com o público, sim, é uma palavra, é uma expressão em português. Português é que é mais bonito. Eu acho que sim. Sim, eu não sou purista, ok? Claro. Não vou deixar de dizer pizza só porque não é uma palavra portuguesa, claro, não é? Mas nós usamos demasiados anglicismos. Já, demasiados. Não quer dizer que alguns não sejam úteis, que são. Sim, mas... sim. Temos que usar, às vezes, no cotidiano alguns. É pá, mas eu já estou farto do cycling e do running e do... Ah, sim, isso é demais. Isso também concordo que seja demais. Cá em Lisboa não sei muitas pessoas a fazer crowd work, é a minha opinião. Sim. Há dois, três exemplos, o Rosa, o Rubano Branco fazem, mas... Tens mais gajos, o Guilherme Fonseca é dos melhores gajos a fazer crowd work. Que conselhos é que tu davas para alguém que... O Salvador Martinho, ele fez uma tour dos LX Comedy Club, ou do LX Comedy Club, em que basicamente já só fazia crowd work, e isso ajudou muito, pensou na altura, para um dos solos que ele fez, que era mais intuitivo, digamos claro que assim. Sim, claro que sim. Que conselhos é que tu dás a quem quisesse, quem quer entrar por aí, para falar por mim, de vez em quando tento, mas tenho algum receio? Caminho é que se deve fazer para tentar, vamos por assim. A cena da interação com o público, estás a trabalhar um público, é útil sobretudo quando és um MC, não é? Quando estás a fazer um trabalho de apresentador. E isso, já tens algum à vontade. Se não tiveres à vontade, é muito difícil fazeres isso. E sobretudo fazes isso se tiveres alguma coisa para dizer. Não é? Okay. Porque o público também já está um bocado. Não quer dizer que não haja a velha piada da dicotomia sexual, de mandar uma boca homofóbica ou femifóbica, okay, ou como é, não sei como é que se diz, qualquer coisa desse género, pode ainda resultar se o ângulo for minimamente fresco ou muito oportuno, okay, porque às vezes uma coisa pode ser muito velha, mas o sentido da oportunidade ser tal que aquilo resulta novamente. Resulta. E eu nunca vou deixar de me rir de uma velha a escorregar numa casca de banana, não é? Ancestral isto. Sim. Aliás, os Monty Python trabalharam isso muito bem quando fizeram aquele sketch das tartes na cara, não é? Sim. Aquilo é comédia do mais básico e antigo que há, e nós rimos-nos na mesma. Porquê? Porque houve ali um pormenor qualquer que fez a diferença. Claro. Ou seja, se tu queres fazer interação com o público ou crowd work, primeiro já tens de ter algum palco em cima, na minha opinião. Não podes começar a fazer crowd work e construir a partir daí um texto de stand-up pela primeira vez. Okay. Não, tens que saber que queres dizer algumas coisas, entender qual é a tua identidade em cima do palco, e quando tiveres isso minimamente formatado na tua cabeça, soltas-te e começas-te a meter com as pessoas, mas não sais do teu registro, porque tu és aquele gajo. Manter firme. É um bocado isso. porque senão, pá, vai chegar a uma altura que as pessoas dizem, o que é que este gajo está aqui a fazer? Isto não faz muito sentido. Ok. Pá, eu estou farto de ser esta merda, a stand-up é, acima de tudo, tu vendeste a ti próprio, é aquilo que tu és. Sim, acaba por ser. É óbvio que há gajos que distorcem muito bem aquilo que criam, são, mas não deixa de ser o que eles são. Ok. Enquanto persona, estás a perceber? Okay. Principalmente quando outro gajo não seria... próprias. Outro gajo não seria aquela persona, estás a perceber? Muito bem, muito isso, bem. Isso é... As imagens de marca, claro que são arriscadas, porque depois chegas a um ponto, não é? Em que o que é que vais dizer mais? Não podes variar, não é? Sim. Eu apercebi-me um bocadinho disso, por exemplo, com um gajo de quem gosto muito, que é o Rui Cruz, que tem vindo a ser cada vez menos negro e mais interventivo, não é? E a princípio alguns dos fãs ficaram naquela, então, e aquelas piadas mais corrosivas, mais... Estás a perceber? Porque as pessoas depois habituam-se demasiado... A que tu lhes dês aquilo. Pegando num exemplo completamente diferente, o João Paulo Rodrigues, o Kim Roscas, sim, que foi o meu primeiro parceiro no Púcaros, o João Paulo Rodrigues nunca atuou, nunca fez stand-up, nunca fez comédia como João Paulo Rodrigues. Foi sempre o Kim Roscas. Mas... já não se consegue libertar desse estigma hoje em dia. Porque as pessoas começaram a identificar. As pessoas só veem o Kim Roscas, e é aquilo que querem. Ele agora pode fazer o melhor texto, clean, sei lá, super intelectual, altamente abrangente, assertivo, que as pessoas não vão querer aquilo, ou pelo menos vai ter muito trabalho em partida. Vai demorar muito tempo, muito tempo. Percebes? Sobre o que estava a dizer há pouco do humor de intervenção, vamos por assim, e do negro, ou seja, qual for, achas que de alguma forma a comédia pode servir como intervenção ou não? Isto é engraçado. É, divide muito a opinião das pessoas. É, não é a primeira vez que eu falo disso, mas poucas vezes me abordam dessa forma. Eu em 2011 e 2012 andei com um amigo, depois mais tarde, mas principalmente nesses dois anos, quando comecei a convidar malta, sobretudo de Lisboa, para ir atuar ao Porto e a começar a criar este circuito e este intercâmbio, que foi muito útil, que de alguma forma eu considero, não é que culminou, mas teve o seu auge, o seu apogeu no meu roast dos 17 anos de carreira, que eu tinha 17 gajos em cima do palco e era mais ou menos metade norte-sul, não era só Porto-Lisboa, tínhamos o Dário e gajos de outros sítios, mas toda essa dinâmica começou e eu comecei a filmar na altura com esse meu amigo. E fazia sempre três perguntas. E uma das perguntas que eu fazia era se achas que o humor é uma arma de intervenção. Se usas o humor como uma forma de intervenção, de agir sobre a sociedade. E é curioso que foi uma divisão muito nítida entre os que dizem que sim e os que dizem que não. Sério. Houve gajos, lembro-me, por exemplo, só para pegarem nomes que são bastante conhecidos ou que são subejamente conhecidos, Salvador Martinha foi daqueles que pôs liminarmente de parte a questão interventiva, que disse claramente não, o objetivo é fazer rir, não quer dizer que não possa usar algo que pareça intervenção, mas o que eu quero é fazer rir, não me interessa bem qual é o mecanismo ou o método que eu uso. E houve outros que disseram que sim, que tinham uma preocupação profundamente interventiva, como o Rui Cruz, por exemplo, como sei lá, o próprio Carlos Moura, que foi um gajo com quem já atuei muitas vezes e de quem gosto muito, embora não seja a ênfase dele. E depois houve uma opinião que foi diferente das outras todas, que foi a do Filipe Homem Fonseca, que o gajo disse uma coisa muito interessante, disse sim, tento sempre ter algum cuidado e que não seja inócuo aquilo que eu digo, que haja uma intervenção, mas sempre com um cuidado muito grande. É que antigamente, e vamos voltar a falar da corte, mas agora de outra maneira, antigamente havia não só o bobo da corte, que era o gajo que entretinha a nobreza, como havia o bobo do rei. O bobo do rei era o gajo a quem o rei pagava para ir para o meio da plebe dizer mal do rei. E com isso esvaziava a vontade que a plebe tinha de se revoltar. Okay. Ou seja, nós também não podemos fazer o papel de esvaziar aquilo que devem ser as manifestações públicas de quem é maltratado por quem governa, por quem manda neste país. Estás a perceber? Sim. Eu achei esta coisa, aliás, como quase tudo que aquele gajo diz, porque é de facto dos tipos mais inteligentes da comédia nacional. Aliás, este fim de semana tivemos o privilégio de ter dois dos gajos mais inteligentes com dois projetos, que é o gel o gel em tudo o que faz, mas sim, no fora. Kalashnikov é um humor de um fino recorte mesmo, como Cebola Mole, aparentemente mais javardo, mas aquilo é humor de fino recorte. Aquilo são sátiras à música, não é? E a certas posturas na música, pá, que eu acho verdadeiramente maravilhosas. Eu ontem, quando cheguei ao palco e vi o Filipe com uma t-shirt de Nirvana no dia do concerto dos Pearl Jam, é verdadeiramente maravilhoso. Lindo, não é? Lindo. Só essas coisas são extraordinárias. Lindo. Portanto, penso que respondi à tua pergunta. Sim, agora, eu pessoalmente No limite, o que me interessa é fazer rir. E juro-te que aí não tenho... Eu sou muito o gajo do perde o amigo, não percas a piada. Ok? Ok. Portanto, eu, se achar que há ali um... Posso me enganar, mas se achar que há ali um ângulo que tem piada, não me importa se a piada é machista, se é sexista, se é xenófoba. Não é o que não, eu procuro. Se eu tiver duas piadas iguais, uma do lado da vítima, outra do lado do opressor, eu faço a do lado da vítima. Ok. Mas se a do lado do opressor me fizer rir mais, é essa que eu faço. Claro. Ok? Vou colocar na balança e... No entanto, no cômputo geral... porque tenho algumas preocupações sociais, penso que venha ao de cima essa necessidade. Aliás, o meu novo texto, e uma parte dele eu fiz agora no Alive, tenho uma parte que é quase spoken word, já a fugir ali para o discurso político. Okay, sobre okay. O Serviço Nacional de Saúde e a defesa dele, porque está a ser muito maltratado neste país. Dá para ficar muita coisa por aí. Estou farto. Nós ainda temos o melhor Serviço Nacional de Saúde da Europa e querem destruí-lo à viva força, porque infelizmente este país é comandado por meia dúzia de... de imbecis das mesmas famílias destes tempos. É um pouco assim, Só vem o vil metal à frente mesmo. Deixa-me só dizer-te uma coisa a respeito disto. Eu não consigo conceber que esteja a sair ou entrar no Porto. Na altura era o Hospital da Arrábida, não sei qual é a rede, acho que é o Hospital da Luz, penso que é dessa rede. Acho que era CUF agora, não sei. É isso. É uma coisa qualquer do género. Eu sei que é um hospital privado, daqueles que faturam milhões e não os querem pagar a quem lá trabalha, da mesma forma. E digo isto com conhecimento de causa, mas chocava-me, só para não me perder demasiado, estar a entrar no Campo Alegre no Porto e tinha um enorme cartaz que dizia: Hospital da Luz, 97% de clientes satisfeitos. E eu começava a olhar para aquele cartaz e dizia: clientes, foda-se, mas onde é que não nós são estamos? Clientes, não caralho. São clientes, não, são doentes, são pacientes, que é isto, meu? Mas aquele outdoor estava ali, portanto, pelo menos nós sabemos que eles assumem que nós somos um número para eles. Estás a perceber? E isto chocava-me profundamente. Isto é muito mal, mas isto está a acontecer cada vez mais na sociedade e nós não nos apercebemos, percebes, João? Certo. Nós lentamente deixamos-nos ir. Deixamos é como a história do toda a gente conhece isso, anda aí na net, de como é que se amestram porcos selvagens. Não é? Tu começas por ir pôr comida num descampado e eles começam a ir lá. Depois um dia crias uma vedação só num dos lados. Eles continuam a ir lá. Depois crias outra vedação, já fazes um L. E quando chega a uma altura, tu fizeste um quadrado, uma vedação à volta deles e eles nem deram conta que estavam aprisionados. É basicamente isto que está a acontecer, vamos pôr assim. Lentamente estão-nos a pôr vedações à volta. É mesmo, é mesmo. Os teus vasos no Porto, tu és responsável por organizar tudo, isto é produção, sim, também cartazes, não é uma produção. Não, os cartazes são por conta das casas, porque as casas têm um lettering próprio, têm custos isso e eu não posso estar a assumir isso. Mas a produção isso. É tudo que fazes, soundcheck, tudo isso. Sim, mas também não é. Vê, vamos pôr assim. Sim, mas também não é muito difícil, porque depois de fazeres uma ou duas vezes a casa já tem interesse. Houve casas que já me bola de neve, vamos pôr assim. Sim. Houve casas que não tiveram cuidado da primeira vez e aquilo correu mal e eles perceberam que se não mudavam, as noites acabavam e eles tinham mesmo que fazer alguma coisa. Aliás, eu aí sou bastante perentório, não é aceitável hoje em dia que tu faças um espetáculo, seja do que for, e não tenhas um som de qualidade. Ou que os artistas atuem num sítio onde não há visibilidade da parte do público. Do público. Não é aceitável isso. Esse lado negocial, de produção, achas que é importante todos os comediantes terem alguma formação, não estou a dizer formação de aulas e assim, mas saberem os mínimos? Eu acho que sim, mas eu acho que sim, como acho que é tudo importante, porque eu sou daqueles gajos que acha que o saber não ocupa espaço.